Eu quero te ver voando mais alto do que eu. Eu quero gerar no teu coração o que há no meu, fogo da glória de Deus. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Compartilho com você a capa que Deus me deu. Assim como Elias a Eliseu, transfiro pra você a unção que vem de Deus. Sobre ti, mais da unção, mais da visão. Eu quero te ver voando mais alto do que eu. Quero gerar no teu coração.